Todas as manhãs de domingo você tem um jardim, um coreto, a música e a saudade para que você recorde com muita fidelidade a era de ouro do rádio, musicalmente falando. Mas vamos nós com música pela Rádio USP São Carlos, Rádio USP São Paulo e Rádio USP de Ribeirão em 107,9. Quem nos escreve agora, também aqui da cidade de São Carlos, da Rua Episcopal, é o nosso gentil ouvinte, senhor Olívio Moraes, conosco nesta manhã. E ele gostaria de ouvir, em arranjo do Pixinguinha, a Dama do Encantado, saudosa Aracide de Almeida, cantando, do Noel Rosa, o poeta da vila, Rapaz Folgado. Orlando Silva, o cantor das multidões. Arranjo do Radamés, do Bide Marçal, este samba maravilhoso, A Primeira Vez. Ainda, para ele que reside aqui em São Carlos, o senhor Olívio Moraes, nosso gentil ouvinte, a saudosa cantora paulistana Isaurinha Garcia, em arranjo muito bonito do Zacarias, do poeta Luiz Peixoto, Ai, Ioiô. A primeira vez que te encontrei,

meu benzinho, no meu coração. Me leva contigo, me deixa mas não. Sonhei toda noite, pensei nos beijos de amor que te dei. Ioiô, meu benzinho, do meu coração. Me leva contigo, me deixa mas não. Do bom fim, pode em pé se zangar. Se ele um dia souber que você é fiel, o ioiô de iaiá. É, para reativar a sua memória, levamos pela Rádio USP São Carlos, agora em cadeia com a Rádio USP da Pauliceia Desvairada e Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós, participe desta pedida, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566, 590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música. Oswaldo Marcondes, gentil ouvinte residente em Ribeirão Bonito conosco, e ele nos escreve e diz que Ribeirão Bonito também amanhece ao som desta pedida. Trio Nagô, ele quer ouvir, do Evaldo Gouveia, com este trio que infelizmente não existe mais, a melodia Pior Pra Você, grande sucesso, hein? Carlos Galhardo, rei da valsa, aquele que dispensava adjetivos em Arranjo Zacarias, do pianista José Maria de Abreu, Dois Corações em Tempo de Valsa. Para ele, Oswaldo Marcondes, nosso gentil ouvinte, nesta manhã, do Erivelto Martins, Nelson Gonçalves em Arranjo Zacarias, a composição, ô Nelson, que fim levou aquela mulher? Transformação. Pior pra você, você que não quer, eu venho aceitar o amor que lhe dou, que é bom como que viu. Pior pra você, me dá seu carinho e o seu bem querer. Já fiz um ranchinho pra mim e você, se você não quiser vir. Pior pra você. A vida é gostosa, é boa pra quem sabe amar e provar os prazeres que o mundo nos dá. Sem isso não vale a pena viver. Pior pra você, você que não quer, meu bem, aceitar o amor que lhe dou, que é bom como que viu. Pior pra você, me dá seu carinho e o seu bem querer. Já fiz um ranchinho pra mim e você, se você não quiser vir. Pior pra você. A vida é gostosa, é boa pra quem sabe amar e provar os prazeres que o mundo nos dá. Sem isso não vale a pena viver. Gostosa é boa pra quem sabe amar e provar os prazeres que o mundo nos dá. Sem isso não vale a pena viver. Pior pra você, você que não quer, meu bem, aceitar o amor que lhe dou, que é bom como que vi. Pior pra você, viu?